prosseguindo para decolagem. Gente, entra esquerda na Juliette para o portão 01, nota visual com Embraer da Azul, prosseguindo para a decolagem 624. Correto, linha de decolar. Salvador, boa noite, UTAN 3305, formação Alfa, portão 7, autorização. 3305, está autorizado para Recife, nível 330, Viaturística 58, decola da 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, aciona 5403 e o controle 1995. Mortizado da 10, Azul 4309. Autorizado, Alemão, Mantém Azul. Alemão, Mantém Azul. Autorizado Recife, nível 330, Viaturística 8, Pucaracaju, 9925, poderia confirmar o transponder? É o controle 935, é o transponder 5403. 5403, 11935, obrigado. Puxa pra acionar. Chamar. Portugal 019, descend to 2000 feet, altimeter descender 1012. 2000 feet, descend 1012, Portugal 019. Decola aos 00, 0100, controle 19, decimal 35. 1935, boa noite. Salvador, Janel 63, vocês, decola na frente. 313, contato, radar radiagolar, submantém o 360 após 2000, direto líder. 360 após confirmado 3000, direto Leda? Após 2000, Leda. 2000, Leda. Decolagem 4209, vento 100 graus, 102. Isso, decolagem 10, iniciando do 4209. Go 019, clear final last approach, runway 10, comm establishment localizer. Clear copy, clear flight approach, runway 10, call your Stella Shepherd Golf 019. Táxi. Vai chamar táxi, 330. Salvador Azul 4209, saída da El, cruza 1500. Azul 4209, contato, radar na decolagem, sub mantenha 360 após os 1000 direto Leda. 360, confirme a altitude para voar direto Leda. Após 2000, direto Leda. Ciente, após 2000, voa Leda, Azul 4209. Prossiga, 6313. Só um minuto, mantenha escuta. Minha 313, vou direto Eudes. Obrigado, voando Eudes, 6313. M313, chame Recife, 1251, alterna 3325. 251, 3325, boa noite. M178, desça para 2000. Taxi, Sussan 33043 a bordo, Fernando Nação, com 3 horas e 40 minutos de autonomia. Livre o táxi até o ponto de espera, chame pronto para decolagem. Táxi via Pátio Índia até o ponto de espera. Pátio Índia, ponto de espera, vai informar pronto. Complete your approach, Connell Tower 118, this morning. Contente Tower 118, that's one six, Portugal 0 1 0. A 3178 livre LS, informe estabilizar. LS 3178. Runway 10, wind is 100 degrees, 10 knots. Left line runway 10, Portugal 0 1 0. Do 4209, chame Recife 251, alterna 3325. Recife 251, 3325, azul 4209. Portugal on the ground at 12, clear to taxi to your right via Alpha and Juliet to gate 11. Maintain my frequency. Copy, clear taxi via Alpha, Juliet, stand 11, remain this frequency, Portugal 09. Foi Salvador, o 3305 está pronto, ponto espera 10. Quer ir decolar imediato? Afirmativo. Autorizado, a linha decola direto, vento 100 graus, 109, 3305. A linha decola no 03305. Um 78. Estabilizado. Estabilizado. Prate aproximação agora com a torre 18, minha dúvida toda a colagem. 18,6, pernoite, obrigado. Opa, bom descanso. Bom trabalho. Boa noite, o 3178. 3178, continua a aproximação, já visto na final, aguarde a transição de pouso. Prosseguir aguardando, 3178. Teve pouso 100 graus, 109. Teve pouso da 3178, feito no zero. O 3305 decola aos 15, controle 1935. 1935, 3305. Controle Salvador, boa noite, da 3305, decolou Puca, Aracaju, passa 2700. Da 3305, contato radar, vigilância, Salvador 330, após 2000, direto Jamo. 330, após 2000, Jamo. Salvador, Oxiner 6224, para cópia do plano Aracaju, nível 190. Autorizado para Aracaju, nível 190. Voo direto, decola da 10 curva esquerda, saída Puca, Jamo e depois direto Aracaju, aciona 5407 e o controle 19-35. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 10 com curva esquerda, saída Puca, Jamo após Aracaju, 5407 transponder, 119.35 para o controle, Oxiner 6224. Correto, chame para o acionamento. Chamar para o acionamento, 6224. 3178, Solas 17, livre à direita, táxi via Alfa e Juliette, portão 7, na minha escuta. Alfa, Juliette, portão 7, na sua escuta, está 3178. 305, chame Recife, 12085, alterno 3365. Salvador, boa noite, 5-7-6, informação alta. Boa noite, 5-7-6, identifique, desse mantenha 12 mil pés, altímetro 612, chegar na margem. 2012 na margem, obrigado. Patrícia por Romeu Lima, prossiga. Patrícia por Romeu Lima, identifique. Vou ir na Prodúvel, Salvador. Informa para a descida.